Cristiano Mancini é economista da PUC e vai lançar em abril um livro baseado em sua tese de mestrado, que é um estudo recente sobre a máfia na economia italiana, onde analisa, inclusive, a Operação Mãos Limpas. Quais as semelhanças do Brasil de hoje e da Itália dos anos 90 da Operação Mãos Limpas? Bom, a semelhança, eu posso dizer que era uma crise política e uma crise econômica. Girava em torno de 1980, 1990, perdurou por uma década na Itália. E existiam inúmeros partidos políticos também. E causava uma certa confusão, propósitos não muito claros, falta de transparência, inúmeros números mostrando corrupção entre as empresas e alguns organismos públicos. O que perdurando tudo isso fez com que houvessem duas mortes de dois magistrados italianos bastante importantes, que eles estavam engajados na irradiação da criminalidade. Por isso que criou o clamor público. Isso, e foi porque foram bastante agressivas essas mortes, e aí sim deu início à Operação Mãos Limpas na Itália. Agora, a economia italiana, na época, ela estava... Tinha muitas empresas italianas que estavam ganhando status de multinacional e tudo, né? Tinha algumas empresas, algumas petroquímicas, a Parmalat também, algumas empresas do setor elétrico, e também os times de futebol, que foram feitas algumas auditorias e aprenderam as auditorias falsificadas. Então, isso teve a certeza dessa corrupção nessas empresas. E qual que era a relação do governo italiano, do Estado italiano? De que maneira que se dava essa corrupção? Bom, a maneira que se dava e que ainda se dá, né, podemos dizer assim, é que existem algumas instituições bastante fracas, e pode-se dizer que, consequentemente, o Estado, por ser também a maior instituição, ela também é demasiadamente fraca, permitindo a entrada das atividades de uma organização criminosa do tipo mafioso, no caso da Itália. E existe uma combinação de interesses entre as organizações criminosas de tipo mafioso com os organismos públicos. Então, geralmente tem alguns colarinhos brancos, que nós chamamos aqueles indivíduos que facilitam legislações, que facilitam propostas, que revelam segredos de algumas empresas ou organismos públicos. Então, faz essa combinação entre a empresa privada e o setor público. Agora, só para entender um pouquinho, os estados nacionais têm um conjunto de ferramentas para estimular a indústria local, a empresa local. Quando começa a Mãos Limpas, eles tinham discernimento para saber o que era corrupção, o que era benefício justificado em sua ótica nacional? Não? Eles tinham, sim. Na verdade, como essas corrupções, assim, de uma forma mais agravada, vinha em uma década toda, então era bastante claro para todos que havia uma corrupção. E quando começaram a acontecer vários assassinatos, como houve essas duas mortes bastante complicadas, eles se mobilizaram e falaram, não, agora é o momento de tentar erradicar a corrupção na Itália. E por isso começaram a fazer alguma série de auditorias com indivíduos contratados especificamente para essas atividades de confiança, e não mais aqueles auditores que eram da própria empresa, e começaram a ser revelados os resultados, que eram todos falsificados, não havia transparência de resultados, não haviam metas cumpridas, e geralmente eram justificadas por algum interesse individual. Porque, de acordo com a economia institucional, o poder público e o Estado, ele deve representar a sociedade, os interesses do coletivo e não individual. E, geralmente, uma organização criminosa, ela tem um interesse individual que ela tenta seguir as suas atividades de acordo com isso. Agora, no caso da Itália, havia a máfia controlando todo o processo ou era uma corrupção disseminada e pulverizada? Não, na verdade, as organizações criminosas, elas na Itália, elas são por famílias. Então, cada família toma conta de um território. E cada território... É um modelo que se manteve. Muito, muito. E é extremamente... Por que que na Itália é completamente diferente de uma organização criminosa brasileira, por exemplo? Porque ela era hierarquizada, ela tem um embasamento todo histórico, que vem daquele, daquele papel de um pai que determina os papéis numa família, que você tem que honrar pelo compromisso, pela verdade. Então é um pouco diferente. Tá. Agora, quando a gente pega as empresas italianas, que nem Parmalat, a máfia vendia proteção ou tinha participação no capital também? Ela vendia proteção e inclusive lavava dinheiro e também tinha participação no capital. Então existia lavagem de dinheiro, existia um dinheiro reinvestido, por exemplo, e existia uma proteção para... O bom desempenho das atividades da empresa. Então isso geralmente a máfia concede em troca de uma taxa que é, nós podemos chamar de extorsão, cobrada para a empresa. O empresariado paga para a máfia em troca dessa proteção. Quer dizer, a máfia, o que ela tinha, digamos, além do poder de fogo aí, ela tinha o know-how da corrupção dos funcionários que ela já tinha corrompido. É tipo o que o Carlos Cachoeira tentou fazer aqui numa certa época. Sim, geralmente a máfia ela tem pleno conhecimento de todas as atividades, aonde ela pode se infiltrar. Geralmente ela pega alguma atividade que ou está em plena decadência, que ela pode reerguer e mostrar para o empresariado que aquela atividade pode ser bem sucedida, ou ela já pega uma atividade já bem sucedida. Agora, eu sei que teve muito nas licitações públicas, que é a forma mais, digamos, direta, mais tosca de corrupção, né? Mas fora as licitações públicas, o que, que o governo italiano tinha? Tinha, qual é que era aquela grande, o BNDES deles lá era o... Tinha um banco que entrava na capitalização das empresas também. Bom, tinha o próprio Banca de Itália, que era o banco central deles, que também aconteceu algumas séries de corrupções, alguns escândalos que eles tentaram esclarecer. A maior parte era licitação pública. A maior parte era licitação pública, mas também existia de empresas privadas, tanto que essas que eu citei agora, elas eram todas privadas. Não, sim, licitação pública beneficiando empresas privadas. Ah, sim, isso. Agora, na questão das leis, que tipo de leis que eram aprovadas para sobre o tacão aí da corrupção? Por exemplo, concessão de alguma estrada, concessão de alguma operação, por exemplo, se tratando de setores regulamentados, então como no caso do setor elétrico, então facilitação de, vamos supor, uma operação numa determinada cidade, reciclagem de lixo, por exemplo, ser desviado para um outro país. Então existe uma série de facilitações que a máfia entrava e contribuía. O lixo também era um... O lixo também. Impressionante como o caso do Carlinhos Cachoeira, que ele mapeou, reproduziu esse mesmo modelão. Agora, você me contou que você fez um estudo atual que a máfia ainda hoje controla 7% da economia italiana? Isso, ainda 7%. Porque depois de um tempo, algumas coisas ficaram um pouco amornadas na Itália e permitiu que essa corrupção voltasse. Agora, esse controle é onde? Eu lembro que tinha alguma coisa na parte de hospitais também, eles tinham uma estrutura... Também, na verdade, de acordo com esse estudo que eu tive condições de estudar na Itália, entrevistei alguns policiais antimáfia, inclusive, fiz cursos em Roma sobre isso, e eu consegui ter a concretização de que, na verdade, hoje a máfia está infiltrada, ela está ramificada em praticamente toda a economia italiana, tanto que no ano passado... Começou, na verdade, houve a concretização de colocar a máfia no produto interno bruto. Porque antes ela não era considerada. E ela tem tamanha importância na economia italiana que agora ela é considerada no PIB. Mas ela virou uma empresa formal ou continua com formas... Não, ilegal, continua ilegal. Só que ela promove tamanho crescimento econômico que fica praticamente uma alienação não considerar ela no produto interno bruto. Quais setores que ela atua? Ela atua no de reciclagem de lixo e na zona hoteleira, em produtos alimentícios, em escolas, em hospitais, em praticamente tudo. Em praticamente tudo. Agora, qual é o setor que depende especificamente de corrupção pública? Porque uma coisa é ela pegar o dinheiro da corrupção, vai para uma atividade legal e ficar autossuficiente na atividade legal. Outra coisa é continuar usando os métodos mafiosos. Ela continua usando os métodos mafiosos? Continua. Principalmente nessa parte de reciclagem de lixo. Que em Nápoles, por exemplo, que é onde tem esse mercado, é praticamente tomado pelas organizações e isso é carimbado. Todo mundo sabe que é uma atividade mafiosa. E é extremamente assim, é comentado publicamente, não existe o perigo de falar sobre isso, porque é uma coisa já sabida. Mas o que foi então o resultado da Operação Mãos Limpas? O resultado foi, na verdade, tentar mexer com a injustiça do que foi causado na morte desses dois magistrados e a eliminação de vários indivíduos criminosos. Foi aproximadamente 2.900 prisões, dentre elas várias pessoas de órgão público, alguns administradores, alguns facilitadores. Então, naquele momento serviu, porque digamos que era um momento em que a máfia estava atuante. Só que o que ocorreu, que é bastante importante mencionar aqui, com a crise de 2007 e 2008, houve a retenção de crédito, houve o desemprego dos jovens italianos. Então, uma série de situações que permitiram com que a máfia ressurgisse. Se legitimasse, garantindo... Exatamente. Exatamente. Nesse período pós-Lava Jato, pós-Mãos Limpas, como que a máfia se virou? Pós-Mão Limpa, ela deu uma diminuída, mas ela começou a se internacionalizar. Foi isso que começou a acontecer. Em 1970, houve essa internacionalização da máfia italiana nos Estados Unidos por conta de uma proibição de entrada de bebidas alcoólicas que tinha nos Estados Unidos. Então, a máfia fornecia bebidas alcoólicas aos habitantes norte-americanos de uma forma ilegal. Então, esse mercado começou a se fortalecer lá e tudo mais. E existe a máfia enraizada lá. Mas está muito ligado ao jogo também, né? Ligado ao jogo também. Só que aí, o que aconteceu? Depois que teve a Operação Mãos Limpas, ela começou a se fortalecer no exterior. Então, começou a fazer intercâmbios, começou a se camuflar em alguns setores, começou a traficar ainda mais as drogas, prostituição, jogadores de futebol. Então, ela se diversificou. Ela tem até um papel bastante interessante, que é chamado de camaleão, que ela se molda de acordo com o ambiente. Então, e depois da crise, ela mais uma vez se reinventou e ela passou a fornecer o crédito, começou a oferecer emprego para os jovens que não viam mais futuro no país e começou, inclusive, também a mostrar que, por exemplo, uma empresa que era falida poderia se levantar. Então, começou a dar oportunidade para o empresariado também. Ah, que louco. E a forma de organização é aquela forma histórica mesmo aí, de ter um chefão, ter um conselho, a sucessão é familiar ainda? A sucessão é familiar ainda, porque geralmente eles acreditam que, por exemplo, é aquela pessoa que vai manter um segredo. Geralmente as mulheres, elas não sabem, por exemplo, a esposa do capo, digamos assim, que é do nível maior, ela não sabe dessas atividades, então ela acaba sendo vítima realmente. Mas agora está tendo um pouquinho de algumas mudanças devido a essa alta internacionalização da máfia, que seria, por exemplo, um pouco mais violenta do que costumava ser, ter alguns históricos de estupro, por exemplo, que não ocorriam. Nossa, a questão familiar era sagrada para eles. Exatamente. Só que nem eles concordam com isso, mas foi por conta de envolver outras nações que não preservavam alguns valores da sociedade italiana. E parceria com outras organizações criminosas. Quem são essas organizações parceiras? Por exemplo, russas, romenas, japonesas e chinesas são as mais fortes. Esse avanço da cooperação internacional, o avanço dos ministérios públicos sobre... paraísos fiscais e tudo, elas são submetidas a um cerco hoje internacional, né? Sim, ainda está bastante em trâmite, né? Tanto que até, por exemplo, se tratando do Brasil e da Suíça, eles estão se comprometendo à divulgação, né, de contas internacionais, dos paraísos fiscais, mas eu acredito que ainda está sendo bastante incipiente. Eu acredito que ainda tem muito a se desenvolver. Eu acredito que a tendência é bastante positiva. Quer dizer, eles vão ter que se formalizar de qualquer jeito, então. Eu acredito que sim. Como é que eles entram no país? Porque nós tivemos aqui, dos anos 90 para cá, um avanço dessas quadrilhas de de loteria, loteria eletrônica, os bingos e tudo, eles também entraram nessa onda? Eles também entraram, entraram também com o mercado de prostituição e principalmente de drogas, pela facilitação pela Colômbia. Então a Colômbia tem uma organização bastante criminosa, bastante forte em relação a tráfico de drogas. Então eles conseguem entrada pelo Brasil. E o Brasil também acaba sendo facilitador disso, é um mercado rentável e isso permite a infiltração deles também aqui. De alguma forma você chegou a analisar aí essa questão da liberação das drogas, como os efeitos aí, se mitigariam aí esse poder das quadrilhas? Não, eu não cheguei a me atentar nessa parte, porque eu via mais um panorama geral, né, da economia italiana em relação ao impacto das organizações criminosas na economia. Tá. E você chegou a fazer algum estudo sobre o dinheiro, o investimento da contravenção aqui em setores tradicionais do Brasil também, não? Não, porque na verdade eu me atentei mesmo à economia italiana. É, aí eu também tive essa a oportunidade de relacionar, né, entre as mãos limpas e a Operação Lava Jato, que é bastante parecida. Mas eu acredito que ainda tem a grande diferença de que na Itália o poder judiciário ele entrou com o maior poder para erradicar a corrupção naquele momento, em 1990. E sendo que no Brasil isso ainda não aconteceu. Tá. Mercado financeiro, como é que foi o relacionamento da máfia com o mercado financeiro? Tinha, digamos, as estruturas de esquentamento, mas de uma maneira geral também, de que maneira que eles reciclavam esse dinheiro? Bom, abertura de contas, também contribuindo para a existência de paraísos fiscais, reinvestindo dinheiro. Fundos de investimento. Fundos de investimentos. Mas, na verdade, por exemplo, quando a gente estuda organizações criminosas, nós temos que estudar os índices chamados cifras negras, que são números, de certa forma, qualitativos e aproximados, porque tudo depende de número de denúncias, número de atentados. Então, não existe uma estatística concreta, certa, desses números, principalmente no sistema financeiro. É. Não existem os números para isso. Na época de bancos estrangeiros também, certamente tiveram papel de reciclagem desse dinheiro da máfia, né? Eu acredito que sim. Mas chegaram a ser atingidos na época? Eu acredito que sim, por conta desses próprios paraísos fiscais e abertura de contas no exterior. É. Mas também não há a revelação desses números. É. Você falou que hoje a Itália, quer dizer, um dos efeitos foi acabar com aquela pulverização dos partidos políticos, né? Isso. Mas a política italiana melhorou? A política italiana, ela tem melhorado bastante. Eu acredito que agora ela está com bastante metas a cumprir e está cumprindo. Ah, tá. Tanto que ela vem tendo uma recuperação do PIB, reinvestindo, tentando exportar o Made in Italy, que eles chamam, que é um selo que é bastante importante para eles, fazendo com que seja divulgado o design, a indústria alimentícia. Então eu acredito que isso tenha fortificado até as empresas italianas também, de repente a não procurar os serviços de organizações mafiosas. Então eu acredito que isso tenha sido bastante importante. E até também, por exemplo, partidos políticos bem claros com os seus propósitos, hoje possuem muito poucos em relação ao que se possuía. Eu acredito que também dá para fazer um contraponto com a política brasileira. Hoje acredito que ela está um pouco atribulada, com muitas tarefas, muitos partidos e talvez deveria ser a hora de uma repaginada. O judiciário hoje, o Ministério Público, depois daquele período das mãos limpas, como é que se comportou depois disso? Bom, depois disso ele continua bastante forte, ele é o grande tomador de decisões e eu acredito que com essa operação isso também veio a calhar. Que hoje ele ganhou mais respeito ainda e ele toma a frente quando ele vê necessário. Tá bom. É isso aí.